Golfe Mike Alpha, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, autoridade ELSX, reporte localizador. Golfe Mike Alpha, autorizado ELSX, vai reportar no lote. Golfe Mike Alpha. No 3 da quadra 45, controle 1998, bom voo. 980, obrigado, até a próxima. Amém, vamos continuar. Olhe Salvador, boa tarde. Boa noite, eu vou no 6 ou no 3? Vou no 6 ou no 3, boa noite, contato radar, subindo para o 360 na saída Arbor. Saída Arbor, 360, vou no 6 ou no 3? Golfe Mike Alpha estabilizado. Salvador, boa noite, Alfa Patango, Golfe Mike Alpha. Boa noite, prossiga. Dá uma milha e meia do externo, após o externo modifica, prossegue, uma base pela direita para 1-0. Para 1-7. Gente, é porta então para o cancelamento das modificações de regras e para a base 1-7. Golfe Mike Alpha. Tá, 3137, chame Recife na frequência no 3325, alterno 251. 3325, 251, 3137, obrigado. Confirmar que alfa patrocínio para estar embaixo travado, modifica, prossegue para uma base pela direita. Quem está no estado, prossiga a base, reporte final no teste. Aqui alfa. Aqui alfa. Para final da 17 para embaixo da nave. Autorizado, vento 090 graus, descante. Confirma o vento? 090 graus com 10 nós. Wolf Mike Alpha, por autorizado no 7. Wolf Mike Alpha. Noite 85, está autorizado o time táxi. Nossa, porção 8. Que Alfa Solar 53, Patinco? Autorizado backtrack, até livre na papá. Não precisa reportar se está ali para o visual. Eu vou ver se ele vai estacionar, boa noite. Boa noite, Oxalé 6310, cruzo 210. Oxalé 6310, acione identificação, autorizar a chegada a mar e desça para nível de voo 050. Chegada a mar e 050. 18, estamos com 163 a bordo, 3 horas e 53, alterno o Galeão. Utilizado via Índia, até o ponto espera no 0, a torre 10895, ajuste no 0 no 1. 1011 agora, até o ponto espera 10891, obrigado. Vou botar um pouco ruim a transmissão, tô entendendo. Agora sim, tô sim, tô certo, eu tô entendendo, tá com Delta. Afirmando a torre 10895, 918-86. 10895. Obrigado. Muito boa noite, este é o gol 1885, próximo ponto de espera da 10. Boa noite, 1885, além da cola 10, vento 090 graus com 11 nós. Livre alinhar e decolar, 1885. Coelho Salvador, boa noite, gol 398, formação Vitor. Rono 398, acione identificação, autorizada chega da Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060, 398. 398, autorizado ITAP da presente. ITAP da presente, 398. Decolado agora 02, controle 1998, ótimo voo. 198, obrigado, uma boa noite, 85. Salvador, muito boa noite, esse é o Gol 1885, decolou no 6 contato. Gol 1885, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. Da El 360, livre ascensão, 85. Trip 5218, acione identificação, autorizada a chegar da Mari. Reporte no ponto meio de descida, está presente, vou ITAP. Voando ITAP, já no ideal de descida, 5218. Trip 5218, desça para nível de voo 090. 090, 5218. Então, 3858, acione identificação, toda a chegada Mari, desça para nível de voo 070. A Mari 070, 3858. Oceana 6310, desça para 2000 pés, ajuste no 011, livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, o B11, reporta estabilizado, pode voar para o outro externo, senhor? Oceana 6310, negativo. Ciente, 6310. A 3858, dá presente em oitavo. Boa noite. Ou 1398, desça para 3000 pés, ajusta no 09. 3011, 3011. noite, Antena 3662, cruzou 180 para 1950. Antena 3662, acione identificação, autorizado chegar da Mara e desça para nível de voo 080. Chegar na Mara até o 080, Antena 3662. Antena 3858, desça para 4 mil pés, ajuste no 019. Trip 5218, desça para nível de voo 050. 050, 219. Uno 885, chame Centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. 13325, 1251, obrigado. Meia, prossiga. Guardião 06, prossiga. Ciente, guardião 06. Trip 5218, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 055, limite o curso localizador. Esquerda 055, limitado pelo LOC, trip 5218. Autorizado, Fortaleza 390, APZULU 19. Decoda 17, curva esquerda, saída Momo, transição frote, 119, decimal 8, 5507. Estabilizado. É estabilizado. Oceano é 6310, estabilizou? Afirmativo. Chame torre, 11895. 8 a bordo, livre acionamento, chama a torre pro táxi. 6310, avistado, check trim, pouso autorizado 10, 090 graus com 10 nós. Autorizado o pouso, já está embaixo travado, ciente do vento, 6390. 1-0. Conduta 3662, pode ir embora, direto 3, tá? 3662, inicialmente mantém um perfil. Quem é mantendo 3662? Tá, 3858, desça para 3000 pés, ajuste no 09. A 3000 pés, meio ordem, tá, 3258. Trip 5218, desça para 4000 pés, ajusta no 019. 4000 pés, ajustado no 019, trip 5218. Frequência livre. Reduza para 2009. 2-0-0, 3858, desça para 2000 pés, ajusta no 019, autorizada para a LF, é bom estabilizado. Autorizado, Autorizado 2000 pés, 2011, reporta na MNS 3258. Minha 62, desça para o nível de voo 050. Então, 5218, desça para 3.000 pés, reduza para 1909. 3.000, reduzindo para 190, 5218. É 3.10, sol às 3, direito 219, sol ao Libra, bem-vindo. Ao Libra, 219, obrigado, senhor. Salvador, boa noite, eu chamei 6310, livrou a pista, não se escuta. É 310, Alfa Juliette, portão 612, autorizado. Alfa Juliette, 612, 6310. 398, estabilizou? Positivo. Chame torre, 1895. 295, eu. Tá, 3858, autorizado a final IS, posso estabilizar. 3858. 5218, desça para 3.000 pés, autorizada a final ILS, após estabilizar. 28, sim. 2.000 pés. Índia Serra. Listado, cheque trem, pouso autorizado, 090 graus, 612. Ótimo. Check-trem. Vai baixar travado. Localizador visual 3858. Tá, 3858, chame torre 1895. 2945. Tá, 3662, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000 pés, 1019, ajuste 3662. Pelicano 06, contato radar, 68 milhas nordeste do VO de Salvador, vou na proa de Ponce para a chegada Ponce, reporte no Pompeu, destino. Pelicano 06, desça para o nível de voo 050 na chegada Ponce. Bem-vindo, questão. Avistar com aproximação e aguarde ficha livre. 358, check 3. Abaixar a travada, aguardando. 398, solo às 17, bem-vindo, livrar direito, 219, solo. 219, 398. Fala com 398, livrou. Uno 398, Alfa Juliette, portão número 8, autorizado. Alfa Juliette, portão 8, 398. No 0, ventou, 080 graus, continuais. Tem pouso autorizado no 03858. Trip 5218, estabilizou? Estabilizado agora, voz de milhas 5218. Complete o final, chame torre. 1189, trip 5218. Torre 1895, obrigado. A3662, desça para 2000 pés, ajusta no 0111, autorizada a final LF, a costa estabilizada. Para 2000, autorizada a aproximação, em portaria estabilizada, 62. Até papá reporte na mesma, o Eletrobras. O Trip 52 no outro, ciente, avistar, com aproximação, informarei pista livre, check 3. Informará quando baixar travado, 52 no outro. T58, bem-vindo, solo 20, livrar direito, 219. Obrigado, 219, boa noite. T5218, trip, pouso autorizado no 0, vento 080 graus, com 7 nós, check 3. Ciente, livre pouso na 10, baixado e travado, 5218. Estava autorizado ingresso no CET, reporte a linha de planta cabeceira. Cano 06, prossiga. Reprisado em LS, o da 10, TAM 3662. TAM 3662, completa final, chame torre 1895. 1895, grado, boa noite. Isso. 5218, bem-vindo, solo 123, olha para a direita, 219, solo. Livrando a direita, chamando o solo 219, boa noite. Boa. Ah, direto, Bravo. Solo Salvador, 5218, pousou e ligou. 218, táxi Alfa, Juliette, Pato 3, aquilo tá interditado. Então, Alfa, Juliette, Pato 3, atenta ao sinalizador. Estamos cientes. Alfa, Juliette, Pato 3, com 218. Trem baixo checado, autorizado pouso, cabeceira 1-0, tá 3662. Delta Bravo, fundo pronto, livre decolagem, 107-090 graus com 11 nós, atende a fisteira do TAM. Solo 26, bem-vindo, Oliveira direita, 219, solo. 1219 à direita, tanto 3662. Salvador, boa noite, tanto 3662 e vamos, estou escutando. Salvador, boa noite, o Papa Romeu, Índia Delta Bravo. Papa Romeu, Índia Delta Bravo, contato radar, saída Momo, submantém nível de voo 390. Gente, na Momo 390, Delta Bravo. Taxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, no tanto 3662. Muito boa noite, é o passarinho 2224. Pedro 2224, acione identificação, autorizado chegada à mar e desça para nível de voo 050. Identificou, vai descer para o 050 2224. Pelicano 06, desça para 2 mil pés, no ajuste em Salvador, 1011, reporte estabilizado no ILS. Salvador, eu chamei a 6310, aprovação Recife conforme. A 310, Recife, autorizado, 350 via Perusco 58, decola pistão 0, curva esquerda, saída Puca, direção Caju, controle 119.8, aciona 5546. O Chanea 6390, autorizado para Recife, nível de voo 350, cabeceira 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 119.8, transponder 546. Tá na 612. Porta para o Bush 6310. Bola zero. Índia Delta Bravo, chame Recife em 12685. Recife 2085, Delta Bravo. No 604, desça para o 050, chegada a Mari. 050 na Mari, o voo no 604. 3-2-2-2-4, reduza para 2-1-0-9. Vai reduzir para 2-1-0-9-2-2-2-4. Está cruzando agora 0-9-0. Siga para 3.000 pés, passaria o 2-2-2-4. Para 3.000, reduzindo 2-1-0-9-2-2-2-4. O Pelicano 06 Controle. Tem condição de manter a presente velocidade até Duna? Recrutamento, mantenha, Pelicano 06. Sierra está no quilo 90. Hotel Sierra, Hotel Quilo November, autorizado. Quer dizer que está autorizado para da posição do 4-3 para a posição do 10 do 4-1? Está autorizado, reporta na saída do 4-3 para ingresso 4-1 no hotel. Vamos ver. Ok, muito obrigado e boa noite então. Salvador, boa noite, 89. Estou, irá manter a presente proa e o limite, localizador. Afirmativo, da presente mantenha a presente proa, limite localizador. Lida, bridge. Controle 1, 9.8, aciona 5554. Prêmio a 0 da Leão, pelo 1-0, detonada 1-0, direita dela. Lida, bridge, 198, 5554, bom. 398. Correto, é para o push. O gol 1889. Chamada para o push, gol 1889. Gostaria do 2224 enquanto a gente interceptar o localizador nesta proa. Afirmativo. Autorizado, desça para 2.000 pés, 1.011 ajuste. Está descendo para 2.000, vai interceptar o localizador nessa proa, o 2224. Tá no localizador o 2224 da passarela. Copiado, vai seguir um tráfego da Força Aérea, na posição de 12 horas, 5 milhas, aeronave com 170 graus, então Charlie 29, reduza para a mínima aproximação. Tá reduzindo para a mínima de aproximação, 2224. Americano 06 tem condição de incrementar a velocidade? Mantém então até sempre aplicando 06, posta brisada. O passarinho 22 quadernado aqui, o Mercedes da série, agora 4.8 milhas, está com 130 de grau. Se eu achar que não tem condições, a gente pode fazer um box para o espaçamento. Vai reduzir um pouquinho mais então. Pelicano 06, torre 1895, composto. 1895, Pelicano 06. Passarinho 2224, torre 1895, graças pelo abração. 1895 com a torre agora, obrigado. 6604, 2000 pés, aposta posta brisada. 2000 pés, aposta brisada, 6604. E Salvador, boa noite. Passarinho 2224. CN-224, passarinho, voltando em aproximação, guarda de salida, número 2 para o pouso, pista 1-0. CN-2224. 2-8, é, Pelicano, tá na escuta? É. 6, é a torre Salvador, na escuta? Pelicano 06, chame em torre 1-1895. Na escuta da torre. O 2224 na final baixada e travada. Qual a posição do tráfego aí que está na nossa frente aí? É, pelo visto está iniciando a remetida, só confirmar e passo guardando 2224. 06, chame torre 1895, pista livre, vento 110 com corrida, 90 graus com 10 nós, autorizado o pouso, Pelicano 06. Controle Salvador, Pelicano 06. O Pelicano 06, o pouso está autorizado pela torre, pista livre. Pelicano 06, está iniciando já, aproximação 2010, não conseguiu contato com a torre. 2010. Curva à esquerda, na proa 360. Controle, aguarde a mensagem do Pelicano 06, está informando que está iniciando aproximação perdida, que não conseguiu contato com a torre. Afirmativo, anteriormente a torre já informou que só não tinha obtido contato. Controle, pensou que só estava para pedir autorização. Porém, já está iniciando o procedimento de arremetida, prossiga para 2.000 pés e alt de 2.000 pés, curva à esquerda, na proa 360. Pelicano 06 tem intenção de ingressar na perna do vento pelo setor norte e aguardar a aproximação para pouso, possível? Só prossiga inicialmente na boa 360 e vou comunicar a torre, Pelicano 06. Entende, Pelicano 06, está subindo para 2000. Tranquilo November, confirmando, mantém a posição aguardando. Tango, Kilo November, tá na escuta do solo. O Pelicano 06, informa que temos ainda duas aeronaves na aproximação final. O senhor prosseguir para o circuito de visual, você vai ter que fazer óbito. Ou, se preferir, prosseguir instrumento e ser sequenciado para a final ILS novamente. Entende, Pelicano 06, atingiu 2000, confirme a prova para sequenciamento. Agora, curve AIC.